2210, 2210-13, não está estabilizado. Autorizado, soma 0, 0, 0, 9, 0 graus, 1, 1. Afirmativo, Texto de pouso na 10, voo 096. Tem um ajuste, por gentileza? 1093. 1013, obrigado. Voador, boa noite, campo 3662, estabilizado no X-Ray. 3662, boa noite, estabilizado, ponto autoridade. 10, 21, 00, grau, 122. Eu sou o campo 3662. Palmas 2-0, estamos com o controle de Salvador no 2-0, décima 8, com o voo. 2-0-8, obrigado, boa noite. Boa noite. Salve Salvador, boa noite, Azul 4405. Azul 4405, contato na alarma da live, tem uma demorada 3-0-8, por favor. 3-2-0, salvo 1, Azul 4405. Salvo 1. Salvo 1. Ajuda 795, 405, foi diretamente ao centro. Marca com a cena 25, décima 1, na alterna, 23, décima 8. Canal 30, 25, 12, 16, 26, 90, 14, autorização de procedimento, nome da bizarra. Guiar 1735, prossigo taxi guia da TAI Quebec, da TAI Mike, da TAI Lima. Na Lima, mantém a posição e chama o solo novamente. Está ingresso do grande taxi 121, décimo 9. O gol no 344, pode confirmar a intensidade do vento? Vento, intensidade 1-1 nós, variando até 1-5 nós. Grato. Bom Salvador, boa noite, Santa 3-0, condensada, Freira 1-0. Eu não sei se você está fazendo isso. Salvador, boa noite, Azul 2795, estabilizado. Azul 2795, ajustar ponto autorizado, pistão a zero, vento 090 graus, 1.3. Autorizado pouso, Azul 2795. Azul 2795 no solo de 410, ao liberar via Delta, estamos solo Salvador 121, decimal 9. Passamos da guardão ao canto. Para o Alfa, reporte a minha área pronto, capítulo 90. 1000 graus 099, decimais autorizada e o controle 120, decimal 8 após decimais. Tango Romeu Alfa, controle Salvador. Tá passando o Tango Romeu Alfa, decolou na subida Fuca, com interseção Arujão. Confirme, transporte local, não entendendo que transporte. Já acionado número 1 no Tango Romeu Alfa. Então, Tango Romeu Alfa, submarcando de voo 330, via saída Fuca, conexão areia. Estado radar estabelecido a decolagem, conforme passava 3.7. 400 agora. Sempre, Tango Romeu Alfa, com zero. Acho que você conseguiu Tango Romeu Alfa. A sua escuta, Tango Romeu Alfa. Todos os habitantes, 9, acione identificação, voo e ponto para ter essa chegar da posse e sair no portal de equipe. Do 2109, tráfego Céu Cego, que é a Vila de Minas, acesso mental 32509. Mantenha 2010 e 5090 no prazo, então, tá ligado. Obrigado. 714. Deixa e mantenha 2010 e 5090 no prazo. Última até 2010, utilizado na posição de 2600, e de esquerda para 1909, traço agora de 17, está agora. Está por 2017, traço de 1709. Pode 2704, utilizado na posição de 1909, uma edição. Azul 2, 7, 8, 2, Salvador, na estação entrando no 8, Palácio. Ajuda o 7-1-4,